Oração de proteção. Obrigada, Pai de amor, porque apesar das minhas falhas, o Senhor que está no céu, na terra, no mar, no infinito, nunca me deixa sozinha. Me orienta, me abençoa e me protege. O Senhor é minha fortaleza. Pai, obrigada pelo meu anjo da guarda, que me acolhe, orienta, protege e intercede junto com Jesus a meu favor. O meu anjo da guarda é meu amigo, muito bonzinho e prestativo. Ele sempre me acompanha e me livra de todo tipo de perigo. Ele fortalece minhas virtudes, me incentiva para o bem, me livra das minhas fraquezas e pensamentos errados durante o dia e durante a noite. Senhor, faça com que meu anjo da guarda sempre cuide de mim e me livre de todo mal. Amém.